sabia contar uma pedra aqui, contava uma pedra ali, eu ia lá tirar uma pedra. E o Roblox, se eu ia lá com o carro de volta. Nossa, como é? Eu tava acabando. E quem beijava? Ah, é? Eu tava acabando de boa assim. Ah, não quero ver o que tá acontecendo na casinha, né? Eu montei, escapando na montanha, e ele brotou. Uff! Ele matou! É que se você olhou o olho dele, ele não gosta de brotar. Medusa? Não. Se você olhou ele, começa a tacar. Ele começa a. Nossa, Medusa, não cagar de cara, essa porra. Que susto, mano. Eu acho que entendeu, porque fez um barulho estranho e brotou. Só que o pior. Eu tava muito corpo. Porque eu não vi ele com os pilotos. De moto aqui. Mas só subiu um, não foi, Creeper. O que aconteceu? É, faltou de moto. Tá andando, faltou um pedaço e negócio. Ah! Esse tem um aqui, vai. Até lá, aí eu vi lá, vou botar um. Ah! Eu não vou botar um. Bom. Vamos lá então, começando, pelo menos. Hoje eu vou Não. É meu kit de 100 mil de mal de lava. Vilava, pai. Tá vendo? Eu levo isso em casa. Eu sempre quero fazer uma lareira com lava. Eu vou pegar fogo, porque eu vou na casa da minha mãe. Isso é verdadeiro. Eu não quero que fez isso, tipo assim. A gente fez lá no servidor lá, eu fiz a minha casa de três coisas. Assim. Eu vou dividir lá em cima, eu fiz um bolo mó grande, tipo um globo, fazia uns encantamentos. Beleza, né? Aí o cara descobriu, na foi pro inferno, pegou o bolo, o cara descobriu o isqueiro. E tacava tudo. Aí ele pegou se tacar fogo nas árvores do lado, pra deixar aberto. Pegou, pulou pra minha casa, peguei, falei, cara, mentira. Então, ok, isso que eu faço casa de pedra. E aí meu peito fiz logo um castelo, amor de Deus. Por causa disso, eu não fui pra casa de pedra. Eu vou construir minha casa na montanha, eu tinha que estar tudo pronto, eu vou lá e destruir todos os potinhos e construir de pedra. Ó, minha casa é da mão. Onde está? De olho. Descongelando os anões. Sim, porque a Deisão Anã. Ah, não, eu tava com a gente. Exato. A Anã se transformou em dragoa. Se revolvou. Depois foi embora, pegou a parede. Primeiro não. Primeiro de não de vocês. Não. Da gente. De outro cara. Quem tava com a gente? Não. Ele é só que não viu nada. Eu também não. Bom, já foi antes. Tá. Peraí, você olha na sua runa de gore. 3 horas. Você já fizeram isso. Já não sabe, vocês estão escurando coisa aí. Já tomou, já foi. Enquanto, eu fiz uma ideia. Pelo 20 pra 80. Parece que não, mas é sério, era muito bem. Tá, como tá o estado de saúde de vocês agora? É um outro leite congelado, vocês já curaram. Eu tô. Desceram e encontraram, desceram muito e encontraram uma porta. Uma porta. Ninguém do gordinho. Lugar do gordinho. Tá falando. Tá lá, gordinho. Falou só que o Brasil mandando, mas não pegou. Eu acho que a gente pode descansar nas casinhas. É, já aproveita que tá um pouquinho de vento aqui fora, a gente não vai morrer. Vocês também daquela porta ali? Vocês também daquela porta ali? Sim. Vocês sabem que os anjos estão ali, né? Vocês querem dormir aqui? Você quer dormir onde? Pra fingir, né? Sei lá, aqui não. Tem um anjo em todo lugar. Nossa, e se nós quebrássemos a ponte? Não, não vamos fazer depredar aqui. Mas e como que vocês vão voltar? Não consigo carregar tudo mesmo. É, vamos virar. É, 13, mais um. Ela pode fazer aquele negócio de voar com a gente. Então vai ser a beleza. O pata de urso ele completa o que o Guilherme falou. Não acerta o pata. O pata falou que eles já sabiam que a gente tá por aqui. Exato. Eles foram pra lá e não retornaram. E eles que ele fez um puta barulho. Vocês vão ver só um puta barulho. Eu não tava lá, tava de maior. Mata no dragão. Oh, você tinha que aprender. O dragão ficou muito alto. Cara, é assim. Você consegue gritar? Ok, quanto tem percepção passiva? Os dois conseguem ver um buraco enorme aqui do tamanho de um dragão. 21! Como é que foi o dragão? É? Eu gostaria, tem só mais 15. É. Mas eu detento, mas não conheci ele. Joga o dado. Se você quiser perceber que a gente tá mentindo, tem que rolar. Mas se quiser, mas não teria o porquê. Mas não teria o porquê. Cara, tem um buraco enorme. Olha aqui, que daria. Não, uma dúvida. Você tá mentindo. O teste é seu. Qual é a dificuldade do seu teste para mentir? É o valor do teste dele. É. Eu tô 22. Ah, eu tirei 7 no dado. Você percebe? Nossa, esse cara é o que? É teste do que isso? Tanto de sabedoria? Não, a Lisbeth tá mais 4 agora. A Lisbeth dá mais 4 com cada aura. Vocês estão falando isso pra evitar a putaria, né? Então, Mitz, é teste de sabedoria? Isso, a Lisbeth dá mais 4. Mas que é? Ela vai ficar indo. Olha lá. 24, 26. É teste, é teste, passou. Eu dei menos 20. Você acreditou? Você acredita. Não acredito. Acho estranho. Só a escola. Mas ele acredita. Ele viu o 20 dele, deu 14 de mentira. Eu não acho que é mentira. Ele não tem certeza que é mentira. É, acho fantasioso demais, mas pra se compreender. Em todo caso, não é assim. Ah, a gente matou o dragão. Não, mentira, eu sei que é mentira por causa desses discos. Ah, a gente matou o dragão. Será que é verdade? O dragão não tá aqui. O dragão não tá aqui. Mas cadê o corpo? O que é aquele buraco do tamanho do dragão ali? Ele fica na dúvida. Fica assim, ó. Ele já queria assim, ó. Na cabeça do cara. Já assistiu a descansar. Atrás não tem uma parte de trás. Claro. Sério, você não consegue ver? Agora. Fiz um monte de anotação pra você de perícia, pode esquecer, né? Porque já fez a revisão. Ele Acho que ele nem viu. Ele nem viu, tava de primeira página. Por que eu tenho que conseguir a senha dela? Três coisas. Quem está dizendo a esquece aqueles danos. Sim, isso aí, isso aí. Não esquece. Não é a armadura normal completa com o plate? Não, não tinha dinheiro pra isso. Mas sem escudo, ela tá atacando com as duas mãos, precisa ver. Tira o escudo, pega o escudo, tem nada a ver. Não, a arma dela é versátil, ela usa uma long sword. Então, eu preciso de. Se ela estiver usando espada e escudo, ela tem um direito a um. A habilidade de combate que ela tem com os outros. Sim, dessa sim. Só que a espada dá só um D8 de dano. Sim, deve ser que para ela está dando. O que eu acho que é de boa, esquece o D10 e tá com o D8 de espada, ela já vai segurar pelo ano. Sim, mas não tem todo o ACA, né? Qual que é o ponto mais da arma dele? Não tem, né? Ela não tinha dinheiro. Ele é pegaram armaduras novas, né? Mas ela toca dela. Mas ela mesma, é 16 mais 2. E ela é 16, não é full plate dela, então. Não, mas não, ela é completa normal. É a da roda congelada que a gente achou. Ah, tá. É com essa armadura que ela tá. Não, ela. Tem duas pessoas com essa armadura. Ela tinha uma BDA 16, mais 2 de escudo, aí ela tem mais 1, ela tem 2 de combate aqui. Perdeu. Dá. Ela tem a arma de proteção. Ah, ela tem a proteção de escudo. Provavelmente. Mais 1 de escudo, 1 de escudo. E ela tem a única coisa mais que ela tem as escudo. Ó, só pela defesa. Sim, sim, né? Até a minha mãe. Pela defesa ou proteção? Força. Você tem que dar mais dois. Não. Ó, ela tem um monte de armadura, Jé. Pronto. Ela tem um monte de armadura. Ela tem um monte de armadura. Ela vai ser. Ah, é, a armadura dela é completa, tá certo. É, então, completa, na verdade, assim, a armadura é 21. Não, 19, a armadura completa, mais 2 de escudo, mais 1 depois. 21? 16, não, mais 2 de escudo. A armadura completa é 18. É 18? É, por isso que eu precisava ver certinho que ela tem. Porque eu lembro que ainda acho que ela não tinha dinheiro. Mas não tinha dinheiro? Então, mais 16, não tinha dinheiro, é 16 mesmo. Pobre! Vai pagar luz? Ela tá usando proteção, velho. Não é proteção, não tá usando o negócio. Porque se não me engano, não tá usou poucas vezes. Por isso que eu notei, assim, não era lembrar. Ela tá na mesa congelada, a linha é mágica e é mais 2, a armadura. A armadura mágica é mais 2, depois confere. Deixa eu usar o full plate ali atrás. A do Hobgoblin, era o quê? É o Goblin. É a minha armadura. É a minha armadura, né? Placa, é a minha placa. Era a half plate? É, não, era a placa só. Não tem full plate ali? A gente full plate é placa. Tem, lá atrás tem. Mas tem full. Então eu prefiro o peitoral. Half plate. Eu prefiro a full plate. Então eu prefiro a minha armadura. Você não anotou aí os itens do Hobgoblin? Porque é outra mágica. Eu já devolvi pra você. Você não anotou os itens? Não, anotou o negócio. A mágica é 16 mais 2. Ele tem um half plate mais 2. Ele tem um half plate mais 2? É. É 19. Não, desculpa, um half plate. Mais 2 eu ponto mais que 16. É um half plate. 16 ou 17? 15 mais destreza. 15? Só que é de adamante. Ah. É, isso aí também compensa, porque é 15 menos 1. É 15 menos. Cadê a. Vocês não querem usar o half plate? Bom, whatever. Na média? Whatever. O que vocês vão fazer com o Murr? Matar ele. Eu vou 17, lá, pego ele. Ah, tá dando 18, né? Ok, 18, né? Quem foi lá ver? Foi você que tinha ido ver o estado. Eu peguei a minha criança e foi jogar lá pra trás. Trouxe ele, arrastou ele. Como é que tava o seu estado? 0 ponto. Tava 0, mas eu fui curado, porque eu tô com sem. Não, foi curado. Não, você não foi. Você só caiu e eu caí de sangue. Não foi curado? Não, porque assim, ó. Jogando teste de morte, então. Não, porque aqui eu tô falando pra mostrar que eu tô curado. Foi a Denise, Denise. Já me puxaram ali, eu já tinha chegado ali. Sim, tá certo. Foi a Denise. Curado. Mas, então tá curado, mas tá inconsciente ainda. Tá inconsciente? Ele continua inconsciente. Não. Se não me engano, eu falei isso pra vocês na última sessão, certo? Não lembro. Eu acho que sim. Consciente ele tava, eu sei, devido à queda, ok. Ele continua. A analisa e cura ele. A consciência dele se desfaz. Ele continua inconsciente, continua desmaiado, e ele tá com o corpo coberto de marcas. Ah, sim. A marca negra, assim, a marca negra do corpo todo. Esse maluco é o senhor que se mostra com o Quatsas. E a ciência que eu falei pra vocês, depois que a dragoa bate a nossa e levanta a rua e vai voando pra fora, né? O vento puxa o capuz dela pra trás, e aí vocês veem que ela tem chifre agora na cabeça. Tem chifre pequenininho. Eles vão voltar. É que ele tá muito agressivo. Tem medo desse bichinho? Não, é que ele não gosta de certos danos. Principalmente pra mim. Não é pra mim. Peraí, mas... Maneiro, ele já veio visitar o meu já. Tá. Só vem cá, seu filho. Não. Ah, aqui é a cozinha, né? Por que? Você tá na rua de sair, velho. Tá perdendo, já. Tem 53 mil. Bateria aí, seu meu. Tá, eu acabei de matar um. Você foi estecada, velho. Diego, você tem que apertar o botãozinho, viu, Diego? Não adianta você fazer isso aí e você apertar o botão. Não, o botão você aperta uma vez só pra carregar. Não. Coloca a mão lá pra você ver. É simples, velho. Não. Não, não é simples. Coloca a mão lá. Coloca a mão lá pra você ver. Então coloca a mão. Não aperta o botão, coloca a mão. Desafio a fazer isso. Aperta um contato no outro. Mas amor, deixa curto. Amor, se você energizar e matar um bichinho, aí, já era. Se você matar o bichinho, sim. Aí você aperta o botão e faz de novo. É, agora você matou o bicho. Ô, Jé, ele já tá com 2 kills, tá ganhando. 2 kills, já matou? Foi. Vai com 2, vamos com 1 kill já. Vamos com Pedro, vamos com Pedro. Não, vai matando. É, mas ele fica na lâmpada, né? Sai da lâmpada, já era. É isso. Não acerta a lâmpada. Não deixa, só se você for. Que impossível. Que impossível. Faz o dia inteiro lá, rapaz, pra fazer isso de kill. Boa, filho. Nossa. Ah, gente, é que você tinha que assistir. Vocês vão fazer um negócio tá curto, tá? Não tá matando de nada. O negócio tá em curto, tá estourando sozinho, não tá matando nada. Você deu curto, foi, tá então perdeu. Cai já. Tem motivo. Não, então tá me amassado. Deixa ele, deixa da nota. Não, tem, cara. Demora lá na ficha, aqui não vai acertar. Já querendo convite. Bom, ok. Murray continua desacordado pelas marcas. Vocês se reúnem ali pra confabular. Deixa eu ver por onde que é a dragoa. Deixa eu atualizar meu mapa, ver por onde que ela escapou. Nossa, tem um monte aqui no meu. Ele me cabeça escuro. Capitão. É o lugar mais profundo. Cadê a Denise? Ele vai jogar no lugar da Denise. Tá curto aí, mano. Ai, que maldade! Nossa, você acha que você tá em azul? Azul é a pior. Ali, mano. E aí, capitão? Não é isso, não, velho. Não sou eu, capitão. Você é racismo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso é tá aqui em cima, quem quiser tá aqui. Ó, vocês quiserem tampar o copo de vocês? Que viadagem! Ah, Jéssica, tá com isso? Vamos lá com aleluia, então. Essa água, mano, meu Deus! Velho, aleluia mesmo! É a minha câmera! Aleluia! É a câmera! Ô, Veloso XP, você vai ver? É, vai dar tudo da vida. Ok, eu vou lá e vou fazer um monte de coisa. Hã? Verdade, você vai ver aqui, aqui, ó. Por aí, já marquei? Já. É, porque eu já saí dentro. Eu acho que é muito bom. Onde exatamente está com o ponto de ali? É, estourou ela ali, ó. Boa, vamos lá. Ô, Foi pela porta inquebrável. A feira matou o deserto. O deserto. Sim, ela saiu pelo salão dos tremores. Quebrou o tremor? Do local onde vocês estão aí, a porta que existia. Aqui não existe mais. Aqui, ó, que entrava para aquele corredor onde tinha as chamas, a porta não tem mais. Está aberta. Das chamas? Das chamas. Passa lá agora. Tá iluminado? Tá iluminado. Tá iluminado. Vou colocar um fogo. Hã? Não, não tem ninguém ali. Ou seja, a gente não vai nada aqui. Hã? A gente não vai embora. Vamos passar. Então qual que é o plano? A gente volta lá pra descansar, faz um teste longo e volta pra só como? Volta pra onde? A gente volta lá pra onde tinham as palestras. Certo, pra todos. Aí a gente tem as espadinhas. Hã? Uma outra de espadinhas. Uma tá com. Eu tirei as duas. É, uma tá com. Então você coloque não. Não, tá lá no chão. Ele tá com. Ah, tá com. Aqui eu deixei, tá no chão lá. Ele trouxe pra passear. Então você põe lá, o que é de lá, você põe pra gente, né? E tem um favor pra sua organização. É porque eu não queria que ninguém viesse de lá, então. Exato. Então, conseguimos? Pode ser que tenha um atleta, se não quiser. Tá bom? Eu tava dragão. Ai, perception de todos. Menos jogo que tá demais. Ah, então você tem pra cima. Já tem um pedaço. Top também. Top também. É, percepção. Tem. Verdade. Os caras vão acordar mesmo. O Tenebra calma. Curado, você não acordou. A mira sempre dá luz. Só, né? Verdade. 16. Então, já, tu me curar e eu não perdi? Exato, porque não é pra você acordar. 20. Vamos lá. Olha, dá bem, eu tirei 19. Você me tirou? Não, não. É percepção. Então eu tirei, Jé. Eu tirei 21. Eu tirei 30. Você tirou 30? Percebeu até que eu não era pra perceber. Você percebeu mal. Ignorante. Sou bom mesmo, só? Certo. Mais um. Ok. Acredito que vocês vêm subindo pela ponte. Gente, só uma pergunta, quem tá me carregando? Já que vocês estão no lado dele. Fata de urso. Fata de urso. Seu amigão do... é. Pra toda hora. Só pra vizinhança. Ele tá jogando você... cerveja na sua boca. Tá? Você já tá sendo arrastado. É. Cara, não lava o pato não, precisa falar pra ele. Da onde vocês estão, vocês conseguem ver lá longe a fonte. Exato. Daí dá pra vocês verem a fonte. Vocês conseguem ver que tem 1 quilo abaixo de 20? Consegue ver que tem 1 quilo abaixo de 20? Olha a mesa. Sim. Você consegue ver só que tem uma construção lá, dá pra determinar que é um chafariz, e tem duas figuras enormes, assim, grandes. Enormes? De aparência humanoide. Vocês tiraram acima de 20, vocês conseguem ver que essa ponte, a distância, as duas figuras que estão ali, estão abraçadas. São uma imagem de Calmir e uma imagem de Tenebra. Onde está essa imagem? É o lugar da comunicação. Os dois abraçados assim, com as mãos assim diante. A Dolly e a Minão. Diante de uma porção de anõezinhos. Tá? Eu sou amiguinhos, então. Gael, você consegue ver, vocês lerem, que escorre um infinito de água. Das mãos dos dois. Os dois estão com as mãos assim, juntas, né? As mãos dos dois com a rapidez de água. Bem sutil, bem pequeno. Tá? Do jeito que eles estavam abraçados, eu achei que ia sair de outro lugar. Ah, Um abraçadinho sair na boca. Outro lugar. Parece que deixa o buraco mais embaixo. Outro lugar. Deixa o buraco mais embaixo. Tá. Além da escadaria, Biel e Cederite. Além da escadaria aqui, vocês conseguem enxergar lá dentro. Assim, bem de fundo, bem no limite da visão de vocês, vocês conseguem ver alguns pilares. Marinhos e pilares. Ah, não é buscador. Tá uns 6 metros distante um do outro. Então vocês conseguem ver. Pensar um zoom, não é? Falando. E ali vocês conseguem ver algumas coisas brilhando assim fortemente. Tá? Sempre atrás. Sempre saindo de trás de um pilar e retornando. Nossa. Assim você é virando e voltando. Ao norte aqui, ó. Outra escadaria, né? Vocês conseguem olhar para o salão do palco. Vocês têm um mapa da ponte. Tá? E vocês conseguem ter um vislumbre do que está ali. Vocês conseguem ver uma passarela, ó, muito grande. Ela tem uns 10 metros de largura essa passarela. Você consegue ver duas fileiras de pilares, uma primeira de lá, e no palco está muito alto, você não consegue visualizar. E à direita e à esquerda dessa passarela, você consegue ver. Boa, mano! Já está tudo bom. Vamos para o outro. Sonha! Ele vai fazer um símbolo. É, eles passaram. Eles passaram em cima. Mas aí a gente vai passar aqui na volta. Temos um diamante para se eu não voltar. Porra, passou beiradinha. Tem um diamante aqui. Saí de um laboratório de médico morto assim. Exato. Mas assim, meu personagem ficou preso num laboratório. Ficou preso pelado no coerdem. É. Conheceu o Tenera! Ele sabe. Então, protesta essa parte. Vai. Pode dizer, mas ainda é um calor. Tá barato. E se eu fizer só com dois telas, vai fazer só um? Só é, não é pra você sair cair da ponte. Então, era mil pior. Uma imitação de diamante da Paula. Como já teria? Tem mais coisas que vocês podem fazer com magia assim aí. Tem aquela magia que faz armadilha, como é o nome? Armadilha. Essa aí. Aquela armadilha. É a de gente pior? Qual o nome dela? É. Qual que é a distância daí até onde a gente vai? Por que você usou o bagulho aí? É porque aí é um caminho que vocês têm certeza que eles vão ter que passar. É, não tem como. Mas deve ter outro caminho. Mas qualquer outro lugar que a gente for pra trás, eles vão passar. E se só tirar a espada daqui com a gente? Bom, é, a gente tira as duas espadas e leva com a gente. Hã? A gente tira as duas espadas e leva com a gente. Pode ser. Deixa o corredor. Não, mas o último que passar, mas será que vai? Tá aí? Seria bem boa. Vocês vão vir pra quê aqui no grupo? Pra cantar. Exato. Eu sou o último. Você, ó. Era pra agregar valor. Era pra agregar valor. Mas não vou gastar 200. Vamos tentar passar pra sala de fogo? Não, eu até gastaria, mas eu não tenho. A gente já tem um diamante. Parece que não ia dar certo. A gente tem um diamante, mas. Não, só tem um. Não tem mais diamante? Tem um só, tipo pior. Você não vai usar. Tem um só. Mas que, cara, de vira assim. Não vai lapidar. Não vai lapidar. Então, dá uma deixadinha. Espera nível 17, você usa desejo e faz essa magia de graça. Exato. De graça, mano. Chefe. Aí você fala, desejo, tu te dá um componente. Não, desejo. Eu quero um diamante pra você. Eu vou pegar uma pedrinha do chão. Tem uma pedrinha no chão. Por quê? Porque é uma coisa que eu tô querendo. Eu vou continuar inconsciente. Ok. Então, vamos lá então, vamos pra lá. Tá, você chegou então diante daquele corredor de onde saiu fogo. Quando a dragoa passou, estourou a parte da parede. E a porta daria acesso para esse corredor agora. Vocês estão indo? Já era. Tá os pedaços no chão. Não está custando fogo. Vocês olham na direção sul. Tá. E aí vocês estão parados diante do corredor. Tá? À esquerda de vocês está essa gruta enorme. Tá? Diante de vocês está o corredor das chamas. E à direita de vocês, um buraco que a dragoa fez na parede, onde tinha aquela porta congelada, também está espedaçada no chão. Tá? Esse buraco sai num salão enorme, onde tem alguns anões congelados, vocês estão vendo. Tá? E tem um túnel. Ele é, parte, é um túnel parte natural e parte foi arrebentado pelo corpo da dragoa. Tá? E isso dá a passagem para fora da montanha. Exato. Ele tem que ficar os trenós, tá tudo destruído. Sobrou um trenó amassado no chão, o resto tudo caiu. Despencou. E aí vocês veem que dá para o ambiente exterior. O vento entra, aquele vento gélido lá de fora, ele penetra ali, dá aquela sensação de frio novamente para vocês, competindo com o calorzinho gostoso que está aí nessa gruta. Tá? E entra aquele vento. Acordou, pessoal. Vem vindo uivando ali. Eu preciso entender que é o nome das montanhas. Muito forte, muito claro. É uma noite, né? Você joga a pedra no corredor, ela aqui que. Ainda fica a pedrinha lá, porque a pedrinha vai derreter. A pedra fica lá. Ela fica lá. Não é tão grande assim o fogo para derreter uma pedra. Tudo bem, pega fogo e fica escuridão na pedra. Mas a pedra fica lá, e o fogo fica. Um tempão e cessa. Tem o suficiente para matar a pedra. Acabou o fogo. A pedra não some a pedra. Não. Mas vocês olham, a pedra tá vermelhinha no chão. Eu tô pegando a pedra no chão. problema? Posso te jogar? É, só pra você lá. Mas a escuridão não vai ter como já. Não. Não, mas tá bom. Mágico. Quanto de tempo ele parece? Enquanto tiver pressão de visibilidade, ele vai parar. Então, eu tenho que ficar aqui. Depois de quanto tempo? Parou e volta com o grupo. Ah, é? Você matou? Eu posso fazer? Claro, você tem que fazer o que eu faço. Não, mas é que eu vou fazer. Nem tem um momento que abre. E agora, ó, o povo já tá na beirada da entrada. Tá? 3, 6, 9, 12. Mais um item. 13 metros e meio até o final do povo. Mais 3 metros pra frente. 16 metros. 13 metros pegando fogo, mais 3 metros pra frente. 16 metros. Total. 13 metros. Eu acho que jogar uma pedra. Se você jogar uma outra, a gente pode passar o mundo da primeira. Não, uma pedra. São seis de tenebra. Seis de tenebra, boa. São Paulo, Babilô. Boa. Ela é um peitão, hein? Um com o outro. Cacete. Bom. Tá vendo a pedra lá? Já foi desse último. O Midori mandou o nome dela. E ele? Quantas mais 15 mil pedras dá pra gastar? Quantas magias de 20 coisas dá pra fazer? Só duas. Só uma da pedra. Uma outra pedra? Morreu. Mas vamos juntos com um pouco, eu juro. Não, calma. Não falta. Vou ganhar um pedra. A pedra também, chefe? Não. Jogou outra pedra. 4,5 de rádio? De raio? É, de rádio. De rádio. Vamos dar 4,5, 4,5. Tá? Até mais. Dá pra gente passar pra fazer de novo. 9,9. 3, 4, 1. Tá. Léo joga outra pedra, ela vai pega o cano e cano e cano. Você acerta bem aqui? E não pega fogo. Pode ir! Top, segura. Vou dar com ele. Quanto tempo dura essa magia? Sei lá. Oh, caralho, quanto tempo dura essa magia? Não sei, vamos andando no elenco. Vamos lá, gente. Direito até 10 minutos. Rápido que é um minuto só, gente. Rápido que é um minuto só. Você não estudou essas suas magias? É um minuto só. Acerta. Bom. É um minuto só que você ferrou. Vamos embora. Bom, você vai precisar ativar, velho. Paga aí, vambora. Deixa as pedrinhas, deixa só os espiritão mesmo. Daqui um minuto cessa. É. Passaram. Como vocês passaram? Andando. Eu fui voando. Tá, voando. 10 às 13 de todo mundo. O caminho. A gente não tá dentro do caminho, só você sabe. Enxergando, não tô enxergando o caminho. Eu tô, eu não sei se então. Você tá enxergando. Então você pode dar um real pra gente, falar onde a gente pisa, onde a gente voa. Vai se der do passo de 4 minutos. Não, não sei. Você não vai. Ele não está pra você, você faz qualquer coisa. É. Eu sou o teste. Abre esse saco na mesa. Não tem 5 dados, mano. Vai tomar no seu cu. Acabou de ter 5 dados no bagulho na pedal. Oh, muito bom, senhor. Esse escolhido vai dar 25. Vamos jogar um pra livre? Valeu. Sai da um. Não vai. Se eu jogasse, ia ser 15. 14, né? Fazer a beleza, todos vocês conseguem passar tranquilamente. É, eu? É o seguinte: você bateu. Volta. E aí vocês vão até o outro lado. Acho que você vê uma cópia de dinheiro. Tá? Chegou na porta. Abre a porta. E eu... A porta abre. E aí vocês veem a qualidade. Pegou ou não? Não, eu citaria uma bananinha. Ah, Lia. Põe aí. Onde está a qualidade? Qual é a altura da porta? Não, na verdade não está a qualidade não, porque vocês apagaram todas as tochas, certo? Hã? Vocês apagaram todas as tochas no corredor. Sim. Não, acenderam. Essa é a das espadas. Não, acabou. É das espadas. Acenderam. O Grel acendeu todas as tochas lá pra trás. Não, não, essa sala tá apagada, Jeff. Não, a sala do alça ponta tá acesa. Acesa? A que tá apagada é a sala. Qual é a acendeu? Você veio acender todas as tochas com flecha. E depois tem que apagar pra passar. Não. É do túnel. Olha o style. Chega na porta, se ele abre a porta, e aí vocês veem a qualidade entrando das tochas. Ainda bem, senão ele ia bater na porta. Depois que eles saem, eles vêm. Sim, você sai. Então, a porta vai sair em todo mundo. Alguém bateu, eu? Não, ninguém bateu. Eu tava voando, eu não vi ela. Eu tava voando. Eu não bati no caminho, mas acho que eu bati no final. Na testa, assim. Pá. Qual que é a sua velocidade? É 18. Qual que é a sua? Menos. Menos. Você foi com tudo? Ah, eu fui andando, eu fui voando só. Chegava. Voando rápido? É, na velocidade normal. Foi normal. Você foi acompanhando o grupo ou você foi na frente? Acho melhor você ter ido na frente. Ah, é. Eu vou jogar aqui, porque eu não tava enxergando. Então porque, eu vou jogar. Cara, ele voa, não é que ele foi pulando, dá pra ir, né? Não, ele foi pra frente. Foi na frente, ok. Trombou, vocês escutam brrr, você vem trombando com tudo lá na frente. Eu sinto. Toma 2 pontos de dano. Não sei, acabou o turno, eu acho. Nossa, esse viu o que aconteceu com essa criança. Mais baixo, Cedrinho, mais baixo. Pois eu que sou cego. Mas tá escuro. Pô, oh, droga, tá escuro. Não, não deixei. A vida é assim, top. Não sei, não tô enxergando nada, deve ser, né? Pra mim não mudou nada o que vocês fizeram aí. Eu não faço a mínima ideia do que vocês fizeram. Então, parece que não enxergaram nada. Tá, Celerinho, você cai, levanta. Você sente ter uma porta à sua frente. Agora eu vou abrir ela. Você abre ela. Tá, a cobertura dessa porta é simples, é aquela barra de porta, não lembro o que falei. Vai lá, aperta o negócio, abre a porta. Mas o cara chega assim. Não! Aí o cara chega assim, ah, puxa a barra. Abre a porta e você vê o que é aqui. Uma espada fincada na parede aqui, né? Não dá pra lá não. Não, não, uma tá com o Theo e a do outro lado te deita no chão. Ah, é, você deixou no chão lá do outro lado. Do lado do outro lado por a espada. Ok. Tem que pôr junto? Não. Não. Rola percebe. Todo mundo rola percebe. Desculpa o barulho de uma porta desse ano. Eu vivo? Não, você tá enxergando. Eu preciso. Fala falta de urso. 20. Então deu um 20. 20? 20 também. 20 natural? 2, 20 natural? Não, não. 20, meu texto. Ah, tá. Meu deu 20. Perception é vantagem. 17. Ah, tá. Não, precisa sim. Precisa. Você pode levar com vantagem. 22. Não, todo mundo. Todo mundo levar com vantagem. Todo mundo levar com vantagem, beleza. Eu deu 26. Chega lá, coloca. Quem tirou acima de 15? Eu? Deixa eu jogar pra aquele mundo, né? Pega, ó. Vocês escutam um barulho de um desembainhar de espada. Estalido, um clique seco. Um mecanismo de selecionar o último dano. Na frente de vocês, apaga a luz. Você tá vendo? Ele fez para uma parede, faz clique. Hã? Eu não sei que se. Eu um negócio. Vamos continuar, pessoal, só verem. E vocês escutam. Não foi não. Eu acho que o. Ah, morre de mim. Foda-se, meu. Eu já pensei, meu clipe tá misturando. Nem vou falar do Crepúsculo, então. É. Hoje tomamos sorvete, nós dois, né? Na hora do almoço. E aí eu peguei um pedacinho de um sorvete que ela escolheu lá, né? Que era vermelhinho. E tirei um abacaxi, né? Ah, tem abacaxi, né? Aquele que você pegou lá, que é fruta não sei da onde, né? Não, não, esse aí não é isso. Esse aí é Crepúsculo. Eu falei, então tá certo, né? Crepúsculo tá cheio de fruta. Ficou bravinha. Só duas pegas. Será que tá acontecendo com o meu? Vem, pata. Parece que ele tá acordando. Então vamos logo. Serim, coração. Você viu o chacoalhão? Brum. Ah, deve ser umas 4 horas. Oi, você está bem? Agora eu tô no segundo almoço. Segundo almoço? Pode andar já? Você me Não dá, não. Então segura aí que eu vou carregar você mais um pouco, meu, meu irmão de batalha. Vamos. Vocês estão tipo um zelador guarda-costas, é? Vocês vão indo até sair você não viu guarda-costas? Da escuridão. Você não viu o guarda-costas? Ainda não. Ah, a menina assiste Crepúsculo, se achar que vai guarda-costas. Ah, e aí, se eu perguntar pra ela quem caiu de Nesmilson, ela vai falar assim, a mãe do Barack Obama. Primeira dama dos Estados Unidos, tá ligado? É o Edna que trabalhava no Joy, sabe? Piada interna. Puta que pariu! Não me dá pra isso, não. Me dá pra ir mais longe por longe agora. Essa mãe é chão. Tá. Você chegou no corredor iluminado. Ué, tá ficando mortadela dentro da fita do gelo. Beijando na cara. Nossa! Tá passando doença numa mão. Ok, vocês chegam no corredor iluminado. Tá o Solenho lá do outro lado. Eu sentei lá, tô esperando. Esperando vocês e a espada fincada no buraco da parede. É. Meu. Coloca outra. E escuta um novo clipe. E eu e aí vocês passam pra todo mundo disposto. Ô, criança, por favor, pega a espada? Sim, demorou. Jeff, não demorou 10 minutos pra tirar essa espada, tá? Só 10 minutos? Ritual. Que merda? Que ritual? Alarme. Aqui? Tô mais perto. Ok. O Gabriel ficou 10 minutos lá pra trás. Deixa eu ver. Amor, nessa aula é só equipamento, né? Todas as salas são equipamentos. Eu sei que essas salas aí que a gente tá dando uma vida só essas que eles pegaram. Alguma delas tem corrente? Tem muita casa, tem muita mim. Mas só pra mim. Tem. Vamos pegar umas três almas, né? Empunhado. Aquele não vai pro aquele vai ter na sala, eu vou uma guia desativada. Se ele tinha desativado todas? Ativei todas depois. Pra mim, se tinha desativado todas também. Qual? Quando eu sair, eu vou. Ia demorar um pouco, aí você deixou quieto. Ia demorar um tempo, você deixou quieto. É, mas tem que jogar até, se quiser. É, mas não dá. Quer rearmar agora? Deixa eu pegar, me deixa a menina ser feliz, pô. Deixa eu pegar. Não, mano, armou e rearmou. Você vai enfiando a chave, tá? A chave ela vai batendo em algumas coisas ali dentro, você vai ouvindo. e ela vai se abrindo, tá? Por dentro da fechadura, até que chega um momento que ela para, e aí você gira ela, escuta, gira mais uma vez, clique, dá outra volta, três voltas, três voltas você dá, aí você sente que não gira mais, tá? E aí você faz com força na porta, e aí você sente a porta abrindo para dentro. Quer que eu descasque a pipa? Não, obrigado. Tem até as suas tratas. Quer sua pipa? Por favor, né? Ah, não. A porta abre. Contenha-se. As duas folhas da porta se abrem para dentro. Aí vocês veem uma porta circular, 6 metros de diâmetro, e uma escada ascendente, circular, não, na borda da porta, do lado oposto da porta, ela conhece. Lá em cima, no alto, tem um alçapão. Você deixava o alçapão ou não? Não, aberta, porque tem um friozinho. Temperatura aí começa a voltar a ficar gelada? E a escada, amor? Aqui é a escada, quanto? É a escada? É. 3 metros. 4 metros. Mas tem uma escada. Bem apertadinho. Tá todo mundo. Qual que é o raio? Qual que é o raio? O raio é 3 metros. Não sei. Pô, dá pra dormir ou. O raio é muito bonito, entendeu? Falando que lá em cima tá. Então, 6 metros de diâmetro cabe muito colchonete, gente. Nossa, a pele tá embaixo. Não, fecha o sapato. É, 6 metros. Cabe, cabe todos vocês. Pra dormir dá. Porque 6 metros, é, vocês são sobre tanto? Porra. Parece que dá. Tem 6 por 3. É o dobro disso. E mesmo se for tipo, só ter metadinha ali, 4 metros, ou da água, dá pra dormir 7 metros aqui. Aí as pessoas ficam de lado assim, ó. É, vai pondo. Primeiro a Toque, depois a Lisbeth, aí o Griel, depois o Severin, aí os meninos. Assim que eu gravar o vento aí, então. Piada homofóbica, desgraçada, hein? Por quê? É homofóbica. É homofóbica. A primeira menina pra não ter problema, porque o Severin passa a vara. As meninas, depois o Android. Depois o Griel, o Severin fica Android. Pô, calma aí, eu... chamou de meu, agora eu dormi do lado. Porra, é! Não, de cuidar dele. Aí depois, se quiser, pontel, Murray, não faz força. Esse é o Murray. Aí a gente vai descobrir o quadro de urso e o Thelma por último. Esse é o Murray, o quadro de urso e o Thelma por último. Por quê? Tá bem longe da Lívia. Não, não, não. Deixa que não, só que é mais massa o seguinte, agora é circular. Você vai fazer assim. Bom, o Leal faz o ritual, então vai de fora. Vai junto ao ritual, vai esperando ele. Lá em cima, sabe o que buraco que a gente fez? Pra passar alguém? Outro posto uma lágrima de ganho. Se qualquer pessoa chegar, perdão. Sabe que ninguém vai entrar pra porta. A gente não tem que entrar na parte. Ô, Leal, o que você fez com as espadas? Lá atrás. Não vai passar simplesmente? As duas ou uma? Só vou subir aqui sem depois. Quer que usar o tiro? Ou aquele estompo, né? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar 2 minutinhos mais do meu tempo e vou fazer um teste, tá? Eu vou ir até uma daquelas salas que é a minha. Vou pegar duas espadas. Vou colocar uma espada no meio daquele corredor. Vou tirar, depois eu coloco. Eu vou trocar, tirar aquela espada aí que tá no buraco, colocar uma. Lá de cá ou do lado de lá? É uma espada qualquer. Tá. Eu coloco. Lá eu tenho uma espada curta. Uma espada curta lá na dessa largura. Como que é a espada que você vai colocar? Tem. É uma espada curta. Enfio a primeira. Enfio nesse aqui. Joga a espada. Parado. fazer assim, olha, se você quer. Eu já estava de trabalhante, porque eu vou deixar as outras aqui, mas eu não tenho. Eu vou guardar. Não, e você recupera as mulheres, você vai começar a voltar a ter força. E você olha o seu corpo, quanto mais. Os caras estão com a cara pensando, mas o bagulho está funcionando. Você vai dar uma mentira. Dei risada junto. Pois é, que é verdade. Não, eu não sei. Deixa eu passar a mão pra ver se é tipo uma. É alto relevo, não, não. Você é um relevo. Não dá pra sentir nada. Você acha que é 3D, sabe? Não, por isso é cicatriz, com a cicatriz feia mesmo, grossa. Não é cicatriz. Não é tatuagem. Ou seja, tipo, só mancha alguma coisa. Mancha. E o limão, não sei. Tá doente. Você tem uma outra coisa diferente, produção? Se quiser de uma cicatriz, só mancha mesmo de diferente. Só isso é diferente? Também é verdade. Você tá cansado, né? Exausto por causa da fúria. Só isso. Mas essas deixas de mancha. Deixa de ser pior, né? Tá só no corpo inteiro. É. O que você já tá com um buraco no meio. Beleza? Tá vendo de pele? Mentiri. O que é meio? Tá com essa mão também. Melanina. É falta de melanina na pele. Dá excesso. Ele tá pegando 20 desvios. Voltava um pouco, capturando. Fez o teste com a espada lá, não funcionou. Não caiu. Ou seja, qualquer espada curta. Talvez. Thanks. Você volta a cavalo todo? Não, sem cortar. Eu tiro uma espada e jogo a espada mais para lá. Espada. Tiro a espada. Uma curva. Curta. Sim. Se joga. Ela cai na mão de sala. Minha espada de aranha, você vai ficar pendurado no máximo, né, Marvão? Eu vou arrastando a parede, você vai não perder o contato. Com uma espada diferente, né? Você vai pulando com o pé no chão. Com a espada diferente enganchada. Isso. Você vai indo. E aí você pisa, arrasta o pé, assim. Pra cima da área do alçapão, você tira o pé que tá no chão, desgruda o pé que tá no chão, e gruda assim no alçapão, e o alçapão continua no chão. Voltando a tiro. Tiro, deixa eu sem nenhuma espada. Dando um teste, você quebra tá. Quebrando. E aí você vai, e aí quando você põe o pé assim, no alçapão, e aí. É isso mesmo. Isso aí. Conforme, dias a não sabe. 26. Beleza. O alçapão abre, te levando junto. Instintivamente você tira o pé como se você fosse continuar caminhando. Um pouquinho. No alçapão e gruda o pé na parede. Mas também. Pensa num cara. Posso. Foda-se que o alçapão cair. Eu só vou voltar. Tipo. Eu falei pra você, tira no sapão, você caiu. Bom, então, tira o sapão, você não pode fazer nada. Na hora que você tá armado, escorro. Na hora que você paga lá, é. Na hora que você paga lá, é. Na hora que você paga lá, é. Só sair, você usa aqui. Não. Então, tira todos os passos que você quer. Ou você deixa as duas espadas que não funcionam, pois a forma que vai certo é isso. Mas você pode fazer um off link, mano. Ô, Jack, você faz uma armadilha pra eles, eu acho que ele usa comprar. Dá certo. Deixa a espada, duas espadas longas lá, e eu acho que a espada longa. Eu acho que a espada curta. Espada curva não vai entrar, porque é um. Deixa eu ver se espada longa. Espada maior que espada curta, uma espada longa ou uma espada larga, principalmente larga, não vai caber na abertura. Sabe o que você pode fazer? Punhar o cara. Você não sabe se ele vai conseguir te dar. Ei, Ariel. Pega uma espada normal, curta mesmo, aqui se funciona, quebra ela, deixa só. Deixa o punhal. Deixa só a entrada só, pra fingir que tem o caixão. Não sei o punhal, o punhal é diferente, velho. Punhal é mais espada. Cai de buraco. É? Aí, aí do outro lado, você deixa daí fincada. Do outro lado eu vou deixar a espada. Do outro lado deixa no chão, aí eu vou espada com é. Aliás, deixa até a curta. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, você vai ficar baixado se não tiver. É os dois. Ô, tá, você não, não, não é nem independente. Ô, Jé, não é rolinho. Vou dar a rocha. Rolinho não é? Jé, não. Eu acho que é assim, você vai ativar uma rocha. É, um pouco. Parecido com esse mesmo aí. Agora não. Ah, não tem magia. Tudo bem. Mas pra mim era forte. Pronto, agora você quebrou mais. Você vai lá no fogo, põe a lâmina, dá os 21 segundos, apaga a lâmina vermelhinha. É 24, você põe de novo, vai. A lâmina fica vermelhinha. Vai começar a esquentar a sua mão, vai queimar a sua mão. Você apoiar no seu. Você vai derrete ou derrete a bota. Sério? Deforma a espada, não precisa nem quebrar. Você sabe como? Eu vou tirar a lâmina. Vou quebrar. Jeff, vou botar a lâmina inteira. Não, mano, assim, ó. Eu vou botar a espada. Certo? Ele vai encaixar os bagulhinhos assim. Pega pra fazer isso aqui, ó. Pronto. Deixa só. Os caras vão olhar pra cima, deixa o bagulho encaixado. Vamos botar a espada aqui e passa. Vou deixar os outros. Tá trabalhando o necrótico na espada? Hã? Você tira toda a vida dela. Uma espada. Não. Se fosse uma espada de um, consegui quebrar ela agora? Task Force. No chão. Vamos deixar encaixado. O cara achar que a gente nem tirou, sabe? A gente passou. Vamos lá. Eu sou fugido correndo. Exato, eu deixo lá encaixadinho. E a outra eu coloco, eu fico até a direção escrito nem um clique. Ok, vai perception. Clique! Eu escuto. 21. Não, desculpa, 20. Eu escuto a clique na hora que você faz um clique. E a outra, na verdade? Não. Estou cortando agora. Ok. Sempre andando pela parede, certo? Sim. Sempre que eu tô jogando essa chave, eu tô até pelo teto. Afinal, tem um sapatinho na orelha. Aí o teto faz assim, ó. Pô! É, abre o teto. Eu quero ficar mais mal, porque eu vou sapatinho no teto. Tá, 30 minutos depois, chega o... Não, 45 minutos depois, chega o Brião. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que é humano, they dá pra ver. Vocês querem fazer caminhadas no fundo? Ah, vou falar. Pela Elijah. É, a Fire Elijah. Ele vai fazer trás, vai ter uma trajuda no Jus? Vai ver se eu tiver. Batista, Helena, Emmanuel, ou verde. Passa ou toca na altura do. É, sim, uma criatura de time pra cima. Ou seja, um mosquito não vai ativar, uma barata não vai ativar. Um gato ativa o alarme. E eu posso usar uma criatura de alarme. Exato. Uma seteira, beleza. Eu não vou estar com a minha areia, tem que comer. Tem que estou falando com a balança lá. Encostado só, meu alarme lá. Vou encostar só pra lá, tem a cordinha aqui. Tem a cordinha ali, puxando, pisando. Isso. Bota um pauzinho pra ver se. Tá trocando. Calma. Pois é, sempre que eu posso pedir pra você de algum diferente caro, carinho pra ver. Você pode. Você gostava de fazer da mãe disso aí, mano? Será que ele vai chegar no cenário? Vive lá, por favor. Só tentando. Falei, bota um pauzinho. Aí ele joga de arroz pra frente. Se for justo, dá isso. Falei, bota, porque você vai todo. Não ia usar essa marca. Já, se não, se for mesmo. Boa ideia, Tom. É possível tentar. Pode, você não pode fazer um bolo pra frente. É necessário que se recomende. Verdade. Uma flecha só. Eu não sei, às vezes a flecha de diamante pode ser só a ponta da mão, não macia. É inteira, é inteira. É inteira, Jerry? Na flecha tá escrito assim, Aiolos. Aí tá de ouro. Tá de ouro. Esse diamante tá escrito. Bota o alargueiro. Bota o sapão? Não, não. Perdinha, alça. É uma cordinha só. Uma corda com uma ponta. Você pega a cordinha tá aqui assim. Alça-pão, depende de uma ação. Você vai abrir assim. Né? Não, a cordinha tá aqui. Você coloca a cordinha aqui. Não, filho, daqui é a pontuação do piso. Até o alça-pão. Até o alça-pão. A cordinha tá aqui. Mas você pega. Você pega. Deixa a corda lá. Pode sair se mesclar as rochas? Pode. Bem preparado. Pode. Muito bom. Muito bom. Melhor que ficar lá. Tentando pra bom. Pedra. Depois cai o sapão inteiro. Conseguindo. Você tava só lascando. Você tava lascando. Você não ia conseguir prender a flecha lá. Fazer uma coisa. Você sempre é muito bem reação, né, cara? Mas é mais três dessa vez. Você só acorda a poça de alemães? O que mais vocês vão fazer? Vamos dormir. Dormir? Não, não. Você tava tá fazendo um boquete pra nós? É. Você deu um boquete pra nós? É, um boquete, um copo d'água. Ô, meu velho! Ainda mais nas oivantes? Um copo d'água. É o que? 2 de 10 que joga? Tô louco, é tão exaustivo. Opa, 13 de vida. 7 por 4, 11. 12. Eu sei que eu funciona, mas eu não sei. Sopinha meio quentinha, feijão, sopa. Sei como você dá, em linhas gerais, só pra eu saber o que é. É um banquete de herói. Banquete de herói. É, imagina. Algo bem gourmetizado. Tá. Maletas. Oh. Bem gourmetizado. Maletas mexicanas. Então a gente deve ter caldos, é, legumes, carnes, paizão. Tem de tudo. Tem de tudo, já. Legal, papai. Ah, um dodô. Não tá gostoso, vou chacoalhar. 7 água? Tá carregado só aqui. Não, você não sabe daqui. Ó, eu não sei. 15. O que é 15 aí? Não, não, não. Sim. Sim. Agora? Ah, o que você é foda. Agora sim. Pega um pouquinho de palmas. Bem. É roda, é completo, não vai vir água, vai vir cerveja. Vocês se fartam, terminam de comer, tá? Aí vocês vão para pata de urso. Ele encosta no campo. Mexe na mochila dele, tira algumas coisas da mochila e começa a pulsar. Ele encosta para vocês. Né? Embaixo da escada, ele encosta na caixa. É, o cara começa a pulsar, fazer alguma coisa. Eu tô ali, sentado de uma posição mais meditativa, com arco no colo, com um sinal, deixa o seu olho fechado, pensando. Você vai ver? Tá. Ele tá com uma corça dele. Mas eu vou sem ele perceber, tá? Você chega, você chega, ele olha pra você. Bem, meu cara. Bom? Como você se sente? Bem melhor. As marcas no seu corpo, elas começam a perder a coloração. Começam mais fracas. Ele tá trançando uma corda. Os parece estar desaparecendo já. Lembro do combate passado. O que são essas manchas? Não sei. Talvez deve ter sido a função da batalha do dragão. Trançando uma corda. Se você for alguma folia, alguma coisa desse dragão. O quê? Ó, não tem nada de magia. Você vê assim alguma coisa. Vou passar uma parte desse tamanho assim. Uma coisa pra fazer de volta. Vamos ver uma coisa bem séria. Espero que eu consiga lembrar. Né? Espero que eu não chame assim. Né? Aí ele pega uma hora. Vai ver um pedaço de madeira assim. Uma faca pequena. Começa a escavar ali. Alguma coisa. É mó nativo, né? Ele vai esculpindo alguma coisa ali, demora uma meia hora esculpindo. Ele pega um pino de madeira, tá? Desbasta ele da parte para baixo assim, deixando uma espécie de uma cabecinha. Assim. Essa cabecinha ele vai esculpindo para ficar fininha, tá? Faz um corte assim, dá uma serrilhada nesse corte, tá? No alto dessa cabecinha aqui, ele corta ela assim, corta aqui, então fica como se fossem dois chifrinhos, tá? Aí ele vai, perto do chifrinho assim, começa a cutucar assim com a faca. Tá fazendo uma... Um lobo. Ele faz bem rudimentar, como se fosse um lobo. O quê? Ele faz um furinho assim, né? E ele vai furando. Consegue atravessar, ele passa a cordinha por dentro. Mais ou menos um amuleto. Dá um nozinho. Ele é mais ou menos um amuleto. Mais ou menos um amuleto. Eles estão falando que tem que fazer um lobo, alguma coisa assim? Uhum. Chega perto. Nossa, como tá bonito, você sabe fazer muito isso. Parabéns. Obrigado. Não, não, incentivo no cara, velho. Ele tá fazendo. Não, isso daí fala que incentivo de uma menina cega, o melhor incentivo. Fala que é igual. Fala. Esse cara com os olhos que aí. Ah, tipo, eu não sei fazer tão bem. Tá ligado? Eu preciso da ajuda de vocês. Preciso de algumas coisas. Ele pega, levanta, olha, mostra pra vocês. Uma cordinha trançada, tá? E uma figurinha, um totemzinho de um lobo. Preciso de alguns fios de cabelo seus. Não, preciso de mais. Ele vai com a faca assim, puxa um chumaço e corta. Tá lindo! Aí ele trança esses cabelos assim, faz uma cordinha. Seu cabelo é curto assim, né? Faz uma cordinha curta assim com o cabelo do Murdo. Tá? Vai no totemzinho e amarra assim. Tá amarrado. Agora eu vou voltar. Amarrado. É uma macumba. Amarrado. Eu preciso de algumas coisas. De incenso. Algum de vocês tem incenso? Certo, um amuleto pra proteger ele, pra fortalecer o espírito. O cara tá cheio de amuleto. Obrigado. Aí pega, põe assim no chão, né? Assim. Aí fica passando assim. Muito obrigado. Se eu encontrar algum tesouro, eu deixo parte da queria parte minha que eu consegui pra você. E vai passando. Eu vou falar com alguém, vai. Nossa, mas ela não tem foto pra ele, mano. Eu tenho isso, eu tenho isso. Eu tenho isso, eu sinto muito, meu amigo, mas isso de volta no grande juízo. Ele vai fazendo assim e ele começa a comemorar umas coisas. O que é que vai fazer o grande juízo? Você tem religião? Não. Você tem religião? Tem história. Eu tenho. Você tem história? Joga história e os dois podem jogar religião. O Thelma é clérigo, pode jogar com vantagem. É, sabedoria, né? 20. Não, ainda nem inteligência. 20? Natural ou não? 16. Não. 1. 6. 23. Beleza. Vocês todos sabem. Religioso. Grande urso, é um dos aspectos de Alihanna. Yes. Pode. Só do cara ter falado pro seu grande urso, você tem que saber. É. Tem religião. Você ser druida, filho. Não, cara, que sim, você não pode ser druida. Não tem nada a ver com a coisa com a outra. Ô, louco. Não, ela na real luta. Eu não sou devoto de Alihanna, eu não sou paladino nem um clérigo de Alihanna. É tipo, você sou um druida de matemática, mas você não sabe a história do cara. É totalmente diferente, eu não sou um devoto religioso. Ela recebe poderes de Alihanna, mas não. Eu chamo ela de Eliana. Eliana. Como é que chama a mãe lá do Matinho, minha irmã? É Eliana. Eliana, Eliana, canta aquela dos dedinhos aí. Por que eu vou falar sobre ela? Ah, ô, capitão. Eu sou mãe, eu sou mãe. Ah, Ah, de verdade? Liana. Liana. É, eu de Liana. Tá, ele tá lá e vamos mudando uma prece. Altíssima, conhecida como Espantalobos. Agora, onde são os... Eu não faço ideia, cara. Super bem, né? Onde que encontra aqui no Joia? Tem? Vai o resto de trás. Vai o resto de trás. É o que sobrou, né? É o que sobrou. Da hora isso, né? Vai o resto de crack. É, o crack já resta de volta. É, resta. O crack é da heroína, né? Sei lá, velho. É, tem uma planta que se chama espantalobo. É bem sugestivo, né? Exato. Mas é o que eu também tinha visto. Ele perguntou pra vocês, alguém de vocês tem uma planta de espantalobo? Não, não vou te falar. Será que tem? Você tem? Vou te falar. Não tem espantalobo. Não. Oito. Esse aqui é o zerado. É oito. Ah, Sim, 8. Sabe o que você podia ter feito? Pedir doação de vida. Aí minha mãozinha fica com galinho. Trança ali no meio da cordinha. O cara trança tudo também, né? O cara trançou. Sal, eu preciso de sal. Vocês têm sal também? Não, velho! Você vai jogar. Vai trançar em mim isso aí, né, Gabriel? O que foi? Tá todo mundo pra essa sua. O que foi? Ó, não foi outro que roubou esse sal? Caramba! Por que tudo isso de sal? Coisa, meu cara. A cidade do sal. A cidade do sal. Enfia a mão no sal, né? Vai jogando sal assim, no amuleto. Nem joga sal no muro. Joga sal no amuleto. Aqui está, meu amigo. Muito obrigado. Não! Não é o pescoço, não. Você tá ruim como eu vou. Me dê seu braço esquerdo. Ah, tá vindo até o pior. Eu acho que ia ter que comer o bagulho. Tem sal, tem cabelo, tem folha. Não, vai no pescoço não. Vira aí. Vira aí. Abaixa a calça. Isso. Ele pega, põe assim no seu braço. Começa a trançar. Vai enrolando. Deixa o alguém pendurado pra baixo. Sabe quando você pega o elástico e você vai torcendo ele? Aí bota o greater, sempre o negócio com o amuleto fica aqui, ó. Ele vai dobrando e enfiando. E no final ele dá um nó. Fecha o laço. E porra, vai entrar ele, aí fica pra baixo um lobinho pendurado, com o seu cabelo e a espantalouca, e pra cima um lacinho, ó. Vai. Mas o. Quando você sentir as dores vindo, você se concentra nessa mulher. Cheira essa erva. Respira o cheiro da erva. Respira o cheiro da erva. Concentre-se no amuleto. E algo com a qual com que você tem apego. Eu vou pro Plutão, mas e se o seu conservador esteja. Aí ele imagina até. O modo Berserker. Vamos lembrar de cheirar essa erva. Vai ter um morfador também. Modo Berserker. Que o grande urso me proteja. Nos proteja. Sei lá. Aí depois quando você não tiver. Parece que. Normal. Você não tá entendendo, você tá um pouco certo. Então é um deus maior. Maior do que um urso? Não tem. Deus me livre, já foi que é o meu mate. Ele vestido de noiva ainda, porque deixa lembrar. Não, será que era o marido? Era o marido de mulher. Sim. Acho que consigo. Tá certo. Vou fazer um cavalo só você. Você vai jogar. Pegando o cavalo assim, tirando o pelo dele. Foi? Eu acho que o meu pesadelo, que eu imagino. Tem que tacar porque é bola. Ai, meu Deus. Tá, o pato de urso pega um outro pouquinho de madeira. Acho que um cavalinho. Vai ser um cavalinho, né? Bem da russa. Bom, gente, a pedrinha já começa. Faz um cavalinho e faz um pouquinho. Vai desaparecer. Ele vira pra você, não, obrigado, eu já estou satisfeito. É, eu pego. É só a mulher, só a mulher. Aí você pega um. Dobra em fio. É a meia de elástico. Dobra em fio. Tá. Todo mundo comigo já? Tá fazendo um pouco. Pela boca. Thank you. 13. Tá, falta alguma coisa. Esqueci. Tá certo? Caralho. Ah, eu destruída toda montada, velha, tá? Você olha ao redor assim, você vê uma cômoda, uma penteadeira, tá? Bem esforçado. Vê um armário com as portas caídas, assim, penduradas, assim, vazio, roupas espalhadas pelo chão. Tá? Tá? E todas as roupas têm uma linha, se não faltaria nada. Vai ver um tapa. Sabe onde ele tá? Aqui, ó. Exato. Ele está dormindo. Tentando ver. Olha, ele está. Você vai olhar? Porra, faz para dele à noite que ele perceber, ele vai ficar assim, brincando. Vai ficar olhando essa descrição. É a descrição desse espaço. Não sei se também funciona. Tudo. Eu acho que não funciona mesmo. Eu acho que são os tipos de motivo que é aquilo. Ah, é zoado, se escrever. Sabe eu? Só, porque já não tava com nada. Tem. Você falou que as armas teriam, mas você. Tipo, não tem, porque eu não fui com ele. Tá? É igual carro modificado, né? Só olha quem quer dizer, que eu acho que não tem. Porque eu tenho escudo, o cinto e o anel. Então eu não poderia ter nada. Não, mas tá marcado que tem tudo limite nela, não? Não. Não precisa de nenhuma das armas. Sintonia por clérigo ou paladino de Camir. Por que ela se tem que ela não vê. Então não funciona com ela. Não tem nada. Beleza, você olha assim, você vê a gente. Não, isso mesmo. Ele morreu então. Ah, agora essas casinhas, mano. Bagulho ali, como que eu vou fazer? Você também pode estar em perigo. Mobilizar ela aí, tipo. Alguém que ele viu falar dos bichinhos, sério, você fez isso? Ah, mobiliza ela, velho. Mobiliza ela! Calma aí, mano, ela não vai aí. Jeff, Jeff. Flecha do joelho. Aqui não ganha sombra, aqui não ganha sombra. Eu acho super válido isso. Eu acho maldade. Jeff, mas, Jeff, ela tá saindo já. Mas não. É alguém do. Já saiu ou não? Não, abriu a porta e não saiu ainda. Saí. Saiu? Saí e fechei a porta. Saí e fechei a porta. Saí e fechei a porta. Não, não tranquei, eu só peguei a chave comigo de casa e me caiu pra fora. Porta pra dentro ou pra fora, Jeff? Ah, abre pra dentro. Tá, deixa eu ver. Ali impede a gente colocar peso na porta. Ali impede. Colocar. Beleza. Senta eu e o pata de urso na porta. Pronto. Quero que abrir a porta. Você vai morrer correndo atrás desse bicho. Não vai te dar nenhum benefício. Não tem nada aqui, ó. Ah, gente, foi bom conhecer assim ele. Né? Se era no processo. Ok, eu vou junto com ela. Porra, morceguinha, vê se você achar que tinha um bagulho de você. Você vai junto com ela? Eu vou morrer pelo campeão do mundo. Tá, eu vou usar uma magia em você. Sugestão. Fala assim, ó. Tente acabar com aquele bicho. Eita. Precisa nem da magia. Mas é só pra ele não ter. Se ela falar alguma coisa, foda-se. Você joga assim com desvantagem. Então, normal. Por que joga com desvantagem? Por causa da minha falta. Ah. Eu tinha medo de só pra. Sabedoria, você entrou? É. 14. Valeu. Valeu. Você não vai. Você vai acabar com aquele bichinho. Por... até 8 horas. Você vai acabar com ele até 8 horas? Você usou a sugestão? É. Não vai dormir, né, gente? A realizar a minha ordem. Tipo assim, mano. Não importa como, só caiu no filho. Ô, seu mano, se mata. Você vai se matar, velho. Não, você não pode. Não pode ser no filho. Mas não tinha sugestão. Sim, sim. É que esse exemplo tem impacto, não pode, mas tipo, ah, dois com armadura para o mesmo pobre passar. Armada, armadura para o mesmo. Agora não. Não, mas ele tem que fazer isso. Maldíssimo isso. Ele tem que fazer isso. Ele não tem a opinião de escolha. Nossa, você realmente vai usar os anos de. É um familiar de uma bruxa. A gente não vai conseguir dormir hoje. Pode dormir, que a palestra não precisa ficar. Eu falei que tem enrolação pra caralho. A gente nem fez o descanso lá no meio da nossa mente, tá? Fiquei ficar de noite aqui. É, agora já são umas 5 horas. Vamos esperar mais um pouquinho. Até pra gente fazer um mini show aqui. Mini show? É, mas. Conheço o meu mulher. Conheço. Essa nova show. Aqui, uma outra coisinha aqui só. Vamos resolver essa. Tem seu dançar. Não é o top. Ó, o lá atrás. Eu vou dar uma foto. Tá louco? A gente não pode deixar isso acontecer. Não sei como fazer. Pode estar trancado. Pertinho. Eu não vou falar que não tá trancado pra ele ir atrás de você. Não, só pra saber se tinha. Eu sei que não tá trancado. Cara, não sei. E o cara é apóstolo aqui. Pô, que cidade que é pertinho. Não, ele tava concentrado ali fazendo escultura, então ele não percebeu. Ele tinha acabado já. Não, a dela não. A dela agora aqui. Tá fazendo a dela. É mesmo, tem um outro. Prevô. Ah, prevô o quê? Como é que você vai olhar no livro uma coisa e você esquece que você vai olhar? Eu já acho que as pessoas esquecem, né? Então... Ou será que as... Como pode ser? As não se preocupam com a minha vida. Acho igual o que aconteceu com o Elvis. É. As pessoas fingem que não existem. Tá, como é que tá a cena? Eu sou o Sussurro, assim, pra ver. Vocês estão saindo, vocês dois estão saindo no corredor, tá? Se ele abre a porta, bate a porta. Quando ela abre a porta, vocês ouvem barulho de ferramentas, de espadas sendo utilizadas, martelo, serrote sendo usado. Agora no corredor. Vocês vão passando pelo corredor, percebem, tá? E vocês ouvem um barulho numa das salas de ferramentas sendo usadas. Vocês vão passando e vocês olham, vem a Top mexendo com um ferramenta, pegando uns cavaletes, umas coisas, uns manequins de corda de armadura, pegando aquilo, furando, arrumando umas cordas, tentando pendurar no pé. E você ouve duas pessoas passando, você reconhece. Bom, eu não vou ligar, porque você os passos da Cien. Não, é que eles só passaram na Ela pega, bate assim, o negócio chacoalha, ela desvia, ela dá um soco assim, o negócio vai, volta, ela desvia, ela chacoalha a cabeça assim, dá um sorrisinho, aí vai, começa, pega um outro assim, fica numa espada. Ele prende a espada no chão assim, dá um soco assim, o negócio vai e volta. Né? Ah, mas a gente deixa eu comer uma coisa nessa salada, a gente estourou de tela. Ok. Que foi? Tá, os demais fazem o quê? O cara ainda tá esculpindo. Tá esculpindo. Vou ajudar ele. Chegou assim perto. Acho que vai demorar um pouco. Deixa eu com uma mão extra com você. Eu faço aqui uma mão mágica. Pra ajudar ele. Tá lixando. Faz uma mágica, então ele. Ô, que é isso? É uma ajuda. Tá bom, amiga. Complicado. Que coisa boa. Ele vai lá pro despedir. Mas espera, vocês vão deixar ela aí sozinha mesmo? O Grial foi vigiar, não. Aquele elfo não é muito forte. Eu acho que ele consegue parar, né? No mínimo voltar. Não, mas se aparecer um outro monstro. Ele não é muito forte. Aquele outro Hobby Goblin derrubou ele umas 3 vezes. É, isso é verdade. Mas é porque. Chegam no corredor do nosso afundo. Vai fazer alguma coisa? Jogo, meu irmão? Nada. Aí. pergunta no jogo? Não, no jogo. O jogo já é quase, quase mais. Você tem mente afiada? Jogar lá comigo. É na sala do nosso corpo, não chega só o nosso corpo. Se eu olhar, você chega na sala do nosso corpo, não sei se vai. Desmontando. Acho. Sim. Senão, acontece alguém cair, né? Você não sai correndo, o outro sai de boa e depois chega com ela. Tá. Vou lançar os poucos. Tá. Tem uma hora de missão toda a vida pra fora. Tá, tem uma missão que vem pra fora. Tem a bruta. Vai quando a pessoa tá asa, vai vir. Tá dando certo, olha, eu já pulei esse perdão, já tô aqui na segunda. Invisível. Muito bem. Passou de bola. O segundo começou a pegar fogo. Genial. Passo. O primeiro não detectou o visual, o segundo detectou o fio. Não precisa nem de ritual. Não precisa ser gasto com a outra. Porque quando eu fiz a primeira escuridão, ela tamparia o buraco. Da onde a gente tá vindo, então eu não passaria a escuridão por dentro da sala. É a sala inteira que fica escura. Então não precisaria ter gasto a primeira escala da escuridão. Entendeu? Então, jogando de um lado só, já consigo passar tranquilamente. Verdade. Ó. Verdade. Muito bem, parabéns. O que, que um bichinho faz, né? Dando um bichinho. É! Ei, mano, já deu merda alguma coisa, cara? E foi? Falei, bichinho, deixa que eu sou um inteligente, né? Eu lembro muito. Pega uma coisa, mano. Eu tô dando bichinho pra frente. Ele perdeu o QI. É o pata. Pasta de urso. É um urso. É um urso. É um urso. Verdade. Já tinha esquecido se o cavalo chamava pata de. Nossa, pata de amendoim. Você nem tem mais cavalo, velho. Isso vai chegar lá, os cavalos já eram. Vem dentro do cavalo. 27. Nossa, é, vai pegar a cena agora. De repente, o Dan chega na sala e tá sem virar um bicho. Chega na sala e tá um bichinho criado em quarto, assim, ó. Esse negócio que vai fazer. Não, você nem falou. Vai levar um bichinho em segurança. Não, você nem falou, velho. Né? Você não sabe, ela não sabe. Se eu olhar pra você, eu sei. Ah, Tamiz, não tenta dar um direto ao jogo, vai, por favor. Primeiro de tudo, vocês não viram passar. Não parece aula, meu trigger. Onde você vai lá? O Abertat não, né? Essa vai. A gente vai ver. Ele tá mais. Segundamente. Quando vocês voltam na gruta aí. Como vocês veem? Já começa a ver de. Tipo de ilusão ou. Para de olhar tal. A gente não consegue ler, não adianta. Eu nem enxergo pra ler. É pra aparecer. Parece 20 horas, mas não sei se é focando. Ou se precisa mesmo de um gatinho, eu tenho que ler pra mais um. Eu não sei nada. Não, porque assim, agora ela não tenta pelo stick dele, não é matar ele, não é matar o bicho. É assim, proteger atrás dela, ela já vai matar ele, mas aquilo só vai dar, vai ter bom bicho. É isso que eu vou ver. E aí vai, tipo, dar aquele. Aquele choque. Os orques eles estão espalhados, tá? Mas aqui não tem, mostrar uma hora de sair, porque ela é mental. Tem 5 orques aqui, ó, espalhados aqui nesse pátio aqui, tá? Tem mais uns 5 orques aqui fora, tá? Passando por aqui, olhando, olhando lá pra baixo. Tem negativo, tá? Tem mais uns 5 orques entrando nas casinhas, olhando e procurando sinais. E tem mais uns 5 orques lá pra cima. Vamos ver se tá com esse cartão? Vamos. Aqui é não, deixa. Tá? E mais uns 5 quartos aqui pra cima. Lembra aquele patamar que tem lá pra cima, depois da escada? E mais uns 5 quartos aqui pra cima. Você pode ver. Quanto deu o teste de vocês? 27. 27, tá. Você vê além do portal lá que dá acesso para o setor das minas, você vê que tem mais uma porrada de orcs. Tem muito que é tá bom, agora dá para se ver se está um mais baixo. Tá? E alguma outra criatura grande para você. Eu não preciso ficar aqui, não. Falando em Minas, você viu o projeto dos caras com os arquitetos que eu fazer? Aham. Você viu? Os caras que querem arrecadar 2.800.000.000 para fazer a réplica da Dragon Speed. Ah, sim, eu vi. Mas é fake. Eu acho que é fake, mano. 2 milhões. Não, mas tipo assim, velho. Deu um rolo do caramba. O negócio achou que era muito verdade, cara. Ele ia dar muito mais 3 milhões. Mas tá. Eu acho que é verdade. Não? Claro que é. Nossa, mas você acha que ele vai investir tudo isso numa coisa na reta? Não, bagulho. Uma ponte tá 2 milhões. Até mais. Só 2 milhões. É pouco pra fazer essa. Mas mesmo se fosse, cara, mas, olha, quem que vai permitir, cara, que o governo vai ter que fazer um bagulho desse? Pô, 2 vezes o dinheiro que não acaba mais. Cara, o governo da Nova Zelândia. Construindo na Nova Zelândia e começa a cobrar R$1 a entrada. É o parque do Harry Potter, mas a minha assim, tem que ser maior que não, você tem rola. E aí apaga todos os seus itens. Vocês ainda. Tá? Apaga todos os seus itens. Mas você vê um detalhe de uma coisa que é uma esfera de carne. Um olho gigantesco, assim, desse tamanho. No centro da esfera. Rola assim de uma boca. Aberta, escancarada, repleta de dentes afiados. Tá? E rodeada de diversos. Diversos tentáculos assim, e cada tentáculo terminando num olho amarelado. Os caras têm percepção de 220, né, sei lá. Essa criatura tá conversando com os orcs. Eu fiquei pior jogando a parede. Grudou. Tipo, você vai dar uma lagartixa agora. Oi, encosta a parede também. Olha, encontramos o parede do dia aí. O Boulder. Parede do ano, então. Aquela criatura. Desculpa, pode enxergar. Obrigado. Ah, vá. Eu sei que a outra não. Essa mina transou, lógico. Então, é uma história. Também serve. Mal observado. Já tá dizendo que a criatura está sendo observada. Olha o observador ali. Observador é uma aberração. Mas eu tô ouvindo. Emite raios óticos, raios mágicos dos seus olhos, dos seus pulmões. Ela é muito forte, ela é muito boa. Extremamente inteligente. Vem. O olho central dele é o pior do que o olho central dele. Tá preparado pra botar multiclasse aí, ó? Vem, Ariel. É multiclasse aí que você vai morrer, velho. Multiclasse. Pode usar em você. Posso usar em mim? Pode. Vou usar em mim. cara. Olha aqui, ó. Não, não, você não esqueceu, não. Você ignora. Você ignora. Quando você não sabe, você esquece. Viu como essa legal? Você esquece. Imaginando o cara, tipo, o que tá que eu sou passando ali? Rita, peraí, que tu não. Essa cena é tipo assim, né? Vou lá pegar o bicho. Beleza. Aí você sai. Ei, você! Ela tá indo pegar o bichinho. Tem o um bichinho ali, ó. Ah, tá, tá tudo armada, tá? Vocês não sabem que ela é ela. Ela é um gato, mas eles não sabem. Ah, bichinho. Só pra ver o negócio da magia, tem um monte de pequeno saco. Vai ficar enfeitado com esse bichinho. Você vê se vai matar. Ele tá assim, ó. Meu bichinho, você acabou de ver que ele cancela a magia. Mas ele não tá tipo, ó. Você não sabe que ele vai te perceber a hora que você faz o bagulho. Assim, o bagulho deve ter no mínimo uns 10 olhos. Fica assim, ó. Né? Vai, moço! Peraí. Ajuda aí. Vai. Deixa não, Vai. Isso, João? É, tá no... tá aparecendo. A bola aí, ó. Os milhões de olhos do Boulder. Por que o bolo de caralho? Por que você tá me sentando demais? Qual seu? Você já fez isso? Não, eu pergunto a Mari. Eu tenho que pegar essa foto. Muito bom, né? Eu também entendi que você tá fazendo. Entendeu? E aí, vamos fazer o olho na barriga dele. Aí desenha o olho aqui e faz um smile aqui, ó. Oi, você escroto da velha. Ei, Jeff. Ah, mas tava mais legal. Ei, Jeff. Não, faz uma chão. Peraí, faz um smile aqui de um olho só. Ele tá meio feliz. Não vai fazer nada não, parece que eu tô levantando Lady Gaga. É bom. Mas é duro, com certeza. Bom, vamos lá, tem que encerrar aqui, são 8 horas, você vai fazer assim. Vou dar uma mosquinha. Tem que ter algum plano, né? Com certeza, vou dar uma mosquinha. Se der merda, você age. Vai ser a porcentagem do raio. Tá. Você vai, de vez em quando, três, quatro, às vezes você vai com o ângulo. E na primeira cassinha que procura ele no local. Sai os orques já estão chegando perto do tacho. E na segunda cassinha procura, procura, procura, procura. Ela conseguiu passar seu cara perceber? Sai. Os orques já estão saindo da penúltima casa, perto do pátio. Aí você vê, Griel, lá em cima. Você sai da terceira casinha, você olha lá em cima. E para no alto da escada em moda. E ele começa. Você não viu? Tá um de boca aí. A boca do bicho, pô. É esse bicho. E para aqui. Parece que eu fiz daquela imagem. Thank you. cabeça. Vai sair da casa de todos. E mais pro fundo aqui. Aonde? Aonde aqui? Pra cá, pra cá. Pra casa aqui. Aqui? É. Sim, tem uma porrada de coisa aqui. Aqui também tem? É. E deixa eu lá. Aqui, deve ser com essas caras aqui. Isso, é. Mas tá, filho. Eu já passei por aqui. Posso confirmar aqui? Ele já faz é. Esquece que ele tá destruído. Então, o primeiro que você passar aqui, eu sinto que tá do lado. Não, vou tentar. Aí eu vi que essa mora de caminho de desenho. Isso, tem que ver se já se auto-transforma. Não, primeira coisa. Não. É, só vira errado. Se ele vir, ela automaticamente se transforma. Pô, mas tá com a arma dela não tem. A arma dela não vai ter poder. É, então, só flechada nessa defesa. Mamãe abandona, né? Nessas horas, mamãe abandona. Só pareceu que explodiu o bagulho. É um mosquitinho. O Beholder fala, quem tá aí? O Beholder! Ai, que bosta, velho. Que bosta. Faz de novo, faz de novo. Ó o mosquitinho, ó o mosquitinho. Silencioso. As bochechinhas as asinhas. Você passa ali. O mundo ali tá lá. Olhando. Aí ele pata a rua assim. Mas só mexe o outro só. Os 10 testes de observar. É. Você tá olhando pro Beholder. Ou passando direto. Vou vendo se ele tá percebendo se ele tá focando em um lado. Não, ele tá olhando para todos os lados. Pia, 10 olhos, Pia, sabe? Pia, deve fazer assim com os 10 olhos. Mas junto com o Malhão Beholder. Mas isso deu. Mas junto com o Malhão Beholder. Você que tá louco, Ju. Na última casa, entra na última casa. O Beholder só que 260. Já se alinha. A escada e o grupo começa a entrar na casa. Tem muita licor aí. Você acha como fly, né? Ao invés de um olho aqui, você vai passar dois. Cada olho, você vai se fazer. Isso, mas você consegue chegar até onde ele está. Sustentável pelo laser de luz. Caiu o toque. Você passa, desfaz. Desfaz. Cheguei até o bichinho, tá? O bichinho, olha o mosquito. Exato. Eu tô vendo o bichinho. Nossa, você é muito foda. Tá. Você tá vendo o bichinho? Não tá mais. Tá por dentro agora. Para de ser malvado. Aí ela voa. Você não sabe o que o bichinho come. Você não sabe se o bichinho come mosquito, não. Tá vendo o bichinho? Mano, eu queria que fosse um esforço da gatinha, mano. Se encolhendo assim, lá pra trás, tremendo. Tremendo muito, muito, muito. Eu acho que ele sente, porque quando eu tava olhando pra ele, eu acho que ele sentiu. Ele se transforma, abre o um buraco portão. Presta atenção em mim. Eu senti que ele me dava. Bichinho não, não acho que ele não. Ele tava com o mesmo short, então eu vim para o mesmo short. Se transformou. Eu sou uma pessoa comum ainda. Ok. Só você se transforma? Na frente do bichinho? Não. Nossa, o bichinho tá pacota, né? Ah. Você chama a sala anterior. Sem visão. Dentro da casinha, tá fora da casinha. Ele tá fora da casinha? Tá fora da casinha. Beleza, eu chamo. Eu já fui. Baixinho. Tá dentro da casa ainda. Claro, senão o cara me vê. E o bichinho lá de fora. Pode estar fora de uma casa. Nossa senhora, sim, mano. Sim. Ele vai correndo na sua direção, aí em algumas pedras soltas faz um barulho. Criar você ver os orcs e o Beholder, todos viraram atenção para essa. Beleza. Cadê o bichinho? O filho vai correndo e chega até você. Criar o portátil. Never. Nunca mais. 19. 19, você viu o Beholder na sua direção. Mas você está me ligando já dentro da casa? Olha pela porta assim, você viu o Beholder lá em cima. Olha, nossa. Meu Deus. Eu não consigo ver o nessa portagem? Não, concordo. Ele vem correndo. Ele vem com o outro. Ei, vem na portagem e fecha o buraco. Vem, vem, vem. Como você faz? Tem um bicho lá dentro e fecha o buraco. Ah, não, faz esse esforço. força. Vai. Ah, você é um bichinho, amor. Você é um bichinho, você vai ficar um bichinho. Enfia um gato num saco. Enfia um gato num saco que eu quero ver. É um bichinho, ele vai jogar 3 metros. Enfia um gato num saco preto que eu quero ver. Enfia uma galinha. Apavorado ainda. Joga um gato apavorado. Isso aqui. Ela manda pra cá, uma pedra, alguma coisa. Chama atenção. Beleza, você vai fazer isso aqui, ó. Você. Você tava assim. O outro lance. O reto vai focar pra cá. De modo que você pega tá o bichinho e você. Tá olhando um bicho. Então, virou um puto, olhou. Fechei. Bom, eu quero virar um puto. Essa mística, outra mosquinha. Não sai. Ainda tem gente. Todos os alunos estão independentes. Transformação de plástico. Porque ainda mais só pra mim. Que é o principal. Porque foi a única coisa que ele ouviu. Ele viu a primeira coisa aqui. Se ele viu um bagulho, um vai fazer só. Ele vai jogar um pra ver o que tá acontecendo. Exatamente. Não tem pra que ele focar pra cá e esquecer o barulho que eu vi. Não é uma magia. Não é uma magia, mas uma habilidade similar é uma magia. Similar, mas não é magia, ele cancela a magia. Habilidade similar é uma magia. Não. Claro que não. Ele só não cancela, eu vou me imaginar agora. Mas o ordinário do Bárbaro ele não cancela. Sobre natural. Não será um animal, não. Eu fui perro já durante 5 anos. Exatamente, porque eu tô com uma habilidade similar à magia. Se ela simula a magia, ela não é uma magia. Gente, você se for uma magia ou uma magia. Eu simulo, mas não é uma magia. Não é uma magia, mas é uma magia. Funciona como magia? Não, porque se você usar para usar magia, não funciona em mim. Não funciona. Por quê? Não é uma magia, é uma habilidade de classe. Funciona. Então por que Diogo joga essa magia nem funciona? Nem seu olho funciona. Hã? Nem seu olho tá funcionando. Seu olho, ele é mágico. Seu olho vê aura mágica. Seu olho, você não vê aura mágica mais. Não sei se é um olho mágico. Seu olho é mágico. O olho, eu acho que... Ele tem habilidade similar à magia de detectar auras mágicas. Auras mágicas. Mas não é um olho mágico. É, porque é ele. Por, não, porque ele simula a magia. Todo mundo do Andy Cole tem olhos mágicos. Sim, exatamente. Não. Os olhos mágicos. Não são olhos mágicos. É que sim. Claro que não. Vai sim. Já vê no livro. Nós sabemos. Calma, vê no livro que. Sim, não. Pra mim, ele faz uma habilidade. É uma habilidade pra mim. Vê no livro se ele te cancela isso aí, não. Então, essa do detectar do super magia, não sei se funciona porque ela não tem slot. É, não tem slot. Mesmo assim. Funciona? Esse eu não sei. Como é que é? É uma habilidade que simula uma magia, não funciona. Ah, mesmo assim. Super você super magia, só que o bagulho dele não é super magia, mano. Porque não é uma magia que eu tô usando. É, você não usou uma magia mágica, você usou um efeito mágico. É um clone anti-magia. Pela que não é principal, é anti-magia. Não, eu sei. Mas não é uma magia que eu tô usando. Mesmo que ela faz similar, não é uma magia. Você quer ver uma coisa? Você tá usando o... Pega a descrição do mundo. Monge fez um tipo especial de magia e disse que todo super magia funciona com essa habilidade do monge. Eu acho que não. O olho do Beholder cancela o campeão real. Inclusive, agora eu peguei uma habilidade e agora são mágicas. Uma habilidade. Sim, tudo funciona. Biel, vou pegar lá. Eu fiz o que eu falei, tava falando, a mãe do Biel não ajuda ele. O meu era 36, né? O Feiter, ele jogou por sugestão em você? Sim. Se você colocar em você, cancela. Mas se você for assim, é aqui, ó. Você tá aqui. Daniel, você joga a pedra lá. A pedra quica. A pedra quica. A pedra quica aqui, ó. E essa ela pra baixo. Aqui, quica nas paredes, ó. De paredão fazendo barulho. Imediatamente, você está voltando. Você vê o Beholder. Na direção que você tá lá. E vira os olhos assim. Na direção da onde caiu a pedra, tá? De repente vocês veem três olhos apontando assim na direção da passagem. O olho central se vira. Ele grita: está lá! Estou vendo! O olho vai descendo. E os orcs. Estavam preparados. Estavam preparados. Você vai. Não é feito mágico. A A habilidade dele, acho que do Lucas que seria assim, porque ele é sobrenatural. Acho que a dele, o campo de magia não funcionaria. Ele é sobrenatural, ou seja, o poder de dúvida. Então, por exemplo, eu não acho que não é magia, porque não é normal. Sim. Se eu não faço, então, para magicamente transformar em uma criatura. Do Lucas não, mas é diferente. Ele é sobrenatural, uma coisa que acontece, tá ligado? Mas, tipo, sabe o Thanos dos jogos? Que se transforma em bicho? Ah. O dele seria sobrenatural, seria... Não, seria uma habilidade. Ele tem a habilidade dele transformar em outros bichos. Você, tipo, ele cancela a sua momentaneamente. Ele para de olhar pra você, você volta. Agora você quer saber um negócio sobrenatural? O Wolverine. O Wolverine é sobrenatural. Porque ele faz com que os membros. Não, né? Não, é sobrenatural. Só se ele estiver na floresta. Regeneração não funciona. É que eu falei, é uma linha bem tênue. Posição do exército analista. Só que aí ele ia doer quando ele tirasse. Aí ele ia começar a sentir dor. Na verdade, ele sente dor. É igual acontece. Sim, sim. Tem uma hora que ele faz isso, que dói. Eu não sei o que é. No 2, no primeiro, eu acho. Não. Que é só um assim. Não, é no. Aí Origens. Décimo. No Origem. Décimo. Fala que vocês põem aqui. De um minuto para criar camuflagem. É novo, mas é tipo, quando ele volta do passado, que ele faz a primeira vez, que você precisa ter acesso à lama fresca, sujeira, plantas, sujas, e outras ocorrências materiais naturais com as quais vai criar uma camuflagem. Você pega a roupa aqui. Pedra, né? Pra você criar uma camuflagem de pedra. É verdade. Enquanto você permanecer imóvel ou sem realizações. Você jogou a pedra. E o Guernaut pode se dizer com habilidade. Força. Não tá valendo de qualquer forma. Será? Mas dá pra você criar. A força dele é sobre a pedra. É uma força sobrenatural. Entretanto, ele tem habilidade de. Isso é uma coisa estranha. Mas é, tem um que roubei atrás de vocês. Beleza. Isso é um pesadelo meu que eu tenho. Não, você não quer mais matar o Mungo, não. Agora, Pedro. É, porque ele vai morrer. Exato. Não, eu vou salvar o Mungo. Ok, gente, vamos encerrar. Tem que ir atrás dela, né? Porque até agora ela não chegou. Não sei se ela tá em casa. Vamos brincar de XP? Ela podia ficar legal, né? Nem teve XP direito. Como não? Mas por quê? Nossa, eu preciso atualizar que eu não estou atualizado na semana passada. Você foi atualizado. Agora pode. Gasta um de heróico aí, Ariel. Eu gastei um heróico pra criar um animal. Você ainda gastou? É legal que eu tava treinando, eu tô interrompendo.